Vamos então para fechar o mês de junho, que é o mês dedicado à criança, nós convidamos o Sr. Afonso Manuel Leangana, que é um parceiro nosso da sociedade civil, que tem estado nessas lides já há algum tempo, e vai nos brindar com o tema Abuso Sexual a Menores em Angola, Realidade e Desafios. O Sr. Manuel Leangana é assistente social e é o presidente da ONG OCOD e vai nos conduzir um pouco nessa reflexão, não é, sobre o abuso sexual de menores. Vai trazer um pouco alguns casos reais de abuso sexual, vai falar das causas, os tipos, os perfis dos menores que são abusados e de seus familiares e, por fim, olhar um pouco para os desafios que a ONG tem relativamente a este tema que tem estado a tratar. Eu não vou falar muito mais da organização, se calhar o Sr. Afonso pode depois falar um pouco. Então, em termos de apresentação do nosso preletor e do tema, é este para hoje. O Sr. Afonso tem basicamente 20 a 30 minutos para abordar o tema e depois vai ter um espaço de interação com a plateia para perguntas, respostas e comentários. Então, desde já desejo boas-vindas e também mais uma vez agradecer pelo tempo que disponibilizou para partilhar conosco as suas ideias e o trabalho que desenvolve à volta deste tema. Muito obrigado. Então. Obrigado. Vamos aproveitar o tempo. Nós que agradecemos pela preferência, pelo convite que nos formularam. E claro que trabalhamos na temática da criança. E somos pessoas que vivemos com a realidade, com a primeira pessoa vítima da situação na comunidade. Como diz o Dr. João Domingos, eu lidero a organização OCOD, Obras para o Desenvolvimento Comunitário. Eu sou assistente social, mas eu tenho formação em teologia e filosofia e sou sacerdote pela Igreja Nova Apostólica. Eu sou consultor comunitário, sou ativista de gênero, tenho assento em todas as sessões multissectoriais de gênero que o Ministério da Família tem promovido. Eu sou conselheiro familiar e tenho assento no Conselho Nacional da Família e sou ativista de direito da criança. Eu sou um dos assessores da diretora-geral do INAC para as redes de proteção à criança. E dizer que, para essa abordagem, vamos tentar enquadrar o nosso debate naqueles que são realidades sobre a situação. Primeiramente, como elemento que convive com a comunidade, primeiro a seguir como também um chefe de família, estou dentro dessa situação, como um servo de Deus e, por outro lado, como um ativista comunitário. Pronto. E consideramos, tentamos resumir o nosso tema em 10 partes, para falarmos primeiro das definições. Aí falamos estamos a falar de abuso sexual a menor, quer dizer que a menor já é uma criança. E é por essa razão que colocamos ali a definição. Conforme o primeiro artigo da Convenção sobre o Direito da Criança, criança é todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se a nível do país onde está existe uma outra ou a lei lhe ofere pelo menos a maioridade muito, muito séria. Também a nossa própria Constituição, no artigo 24, diz muito bem que a maioridade adquire-se aos 18 anos de idade. Quer dizer que aí estamos a continuar a dizer que criança é menor de 18 anos de idade. Também podemos ver que não lançamos a carta africana de direito de bem-estar da criança, que no artigo 2º é a mesma coisa que se refere. E para falar do abuso sexual a menores, trouxemos aqui cinco exemplos em termos de definição. Dizer que é um ato de agressão física sexual. Nós falamos muito de abuso sexual. Hoje, as Nações Unidas, a UNICEF, considera já esse acto como uma agressão física sexual contra uma criança menor. E depois, vimos também que é tirar proveito, abuso sexual é tirar proveito de uma criança na sua condição de fraca maturidade e por carência de alguma necessidade, usando o seu sexo, a troca de alguma coisa. Então, esse aqui é um gesto de abuso sexual. A pessoa aproveita algo, aproveita essa fragilidade que a criança tem, é um adulto, pronto, aproveita-se disso. Então, isso aqui é abuso sexual a menores. Podemos avançar, então? Depois colocamos aqui o incesto. É outra forma de abuso sexual a menores que ocorre no seio familiar. Portanto, isso é a prática sexual que é entre família do mesmo sangue, designadamente a questão que estamos a viver hoje. Pais a fazer sexo com a própria filha, irmão com a própria irmã, o tio, o primo. Então, essa questão de primo também podemos tentar ampliar um pouco. Primo, porque hoje o português nos ensina sermos o primos. Por exemplo, eu, Afonso, João Domingos, somos irmãos de pai e mãe. Nós, por exemplo, nos Bacongos, os nossos filhos são diretamente irmãos. Mas aqui em português procuramos aquele termo primos. Então, dizer que o meu filho, com a filha do João Domingos, enquanto irmão, não pode ter contato sexual, porque ele está do mesmo sangue. E as coisas, depois, de avó. Essa questão de avó, vamos buscar também depois, um pouco mais à frente. Avó com a neta. É, pronto. Eu creio que uma coisa que não se pode, mas vamos encontrar à frente é que, por exemplo, os Bacongos também utilizam essa questão, que um avô pode manter uma neta. Mas só que isto aqui já é incesto. E depois, vem o tio. Estamos a falar do tio, irmão do pai ou irmão da mãe, mas a fazer sexo com a própria sobrinha. Então, isso é essa questão que se designa por incesto. E vem outro problema dos padrastos. Padrastos, quando melhor quer criar a enteada, no fundo há um outro aproveitamento, tira-se proveito daquilo que o padrasto faz e ajuda a enteada. Abuso sexual entre menores. Esse é um outro caso. O abuso sexual não é só aquele acto em que o adulto pratica contra a menor, mas também há abuso sexual entre menores. E isto ocorre como? Abuso sexual entre menores é a prática de atos sexuais entre menores, sem responsabilidade, abusando-se a si próprio sexualmente, experimentando prazeres, porém, sem noção da responsabilidade que acarreta as práticas sexuais. Esse é um problema maior que temos. Quando queremos abordar questão que tem a ver com a questão de abuso sexual a menores, então esse elemento não pode ficar atrás. O que é que acontece? Hoje mesmo na comunidade, nas escolas primárias, fora do pátio da escola, lá na rua encontramos brigas. Brigas, as meninas a brigar-se entre si por questão de ciúme, rivalidade. Mas quando estamos a falar de crianças do ensino primário, então já estão aqui à base dos 12 anos de idade. Mas entre eles já praticam o sexo. Então pronto. E vamos lá ver que essa tendência que aparece aqui, sublinhar bem, no fim, vamos lá à frente, vamos lá ver quais são as motivações que isto também cria. Temos que passar. exploração sexual de menores. É aquilo que a Convenção sobre os Direitos da Criança, no protocolo facultativo sobre o abuso sexual, designa por prostituição infantil. Então, é outra forma de abuso sexual a menores, em que os adultos remuneram as crianças ou as menores com algum dinheiro para satisfazer-se sexualmente. Então, as crianças tornam-se viciadas, porque depois de receber algum dinheiro, entende que é uma vida fácil. Mas só que a criança pode até aceitar, fazer o sexo, mas ela está sendo abusada, porque a sua maturidade não permite discernir, que o que está a fazer está errado e pode vir ou vai trazer consequências graves para ela. E então, as crianças tornam-se viciadas às práticas sexuais para ganhar facilmente o dinheiro e tão cedo tornam-se prostitutas. Esse é um outro problema. A criança vai entender que pronto, a mãe não consegue me comprar o telemóvel, a mãe não consegue me dar isto, aquilo, mas pronto, em fração de minutos, sem trabalhar muito, eu consigo ganhar o dinheiro. Tão cedo, ela ainda é criança, é menor, é adolescente, mas já usa o sexo como uma mercadoria, um produto que lhe dá facilmente o dinheiro para a sobrevivência. Quer dizer que, fazendo aquilo, mesmo com aceitação, mesmo que encontrarem que essa menina já faz sexo, já pratica sexo, mas isto é abuso sexual a menor. As crianças são usadas para a pornografia infantil. Pronto, essa é uma outra forma que vamos desenvolver um pouco mais atrás. Mas também, para dizer, avançando já isso, hoje as crianças, quando são aproveitadas nesse sentido, são fotografadas, são filmadas, também isto é abuso sexual a menor. Nota bem, é o artigo 2º do protocolo facultativo, a Convenção de Direito da Criança, relativo à venda de crianças, à prostituição e à pornografia infantil. Quer dizer que isto aqui já vem recomendado, que o Estado parte signatário da Convenção sobre o Direito da Criança deve tomar medidas jurídicas, administrativas e sociais para a proteção à criança, de forma que as crianças não sejam abusadas, conforme vem expresso já atrás. Podemos avançar? Âmbito. Onde que ocorre as práticas de abuso sexual a menor? Primeiramente, no seio familiar. Imagino que já falamos atrás, um pai com a filha, irmão com a irmã, o tio com a sobrinha. Então já estamos a falar no seio familiar. E às vezes, na própria casa, onde ocorre tudo isso? Na própria casa. Nós tivemos um caso, há 2 anos atrás, em Viana, em que a mãe sabia que o pai abusava sexualmente da filha. Mas quando o problema sai, a mãe dizia o quê? Sim, mas ele só faz isso quando está bêbado. Quando não está bêbado, dorme mesmo comigo. Esse é um problema sério. Outro caso é que ocorreu ano passado aqui no Belo Monte. O pai separado com a mãe. A mãe leva os filhos. Mas depois há carência de propinas aí. A mãe comunica ao pai que as crianças não estão a estudar. Essas já são realidades. As crianças não estão a estudar por falta de propina. Cala a tua boca! Eu te disse que é. Agora, se acabaste, aguenta isso. Pronto. A mãe tentou fazer ginástica, não aguenta. Então, pronto. Manda a menina para vir. A filha. Manda a menina para vir. A menina, 12 anos. Foi lá. Foi para ir buscar o dinheiro. Manda vir na sexta-feira para voltar domingo. O pai, como sabia que a filha vem na sexta-feira, com que propósito, ser satânico ou o quê? Pronto. Primeiramente, os tomou bem para receber a filha. Chega lá às 17 horas, a filha já estava em casa. Dá o dinheiro para ir fazer a compra, fazer o jantar. O pai saiu. Foi os tomar bem. Quando voltou, encontrou a filha, já estava a dormir, disse que não estava pronto. A oportunidade, está aí o problema. Está aí. Atira-se com a criança, na sexta-feira, no sábado e domingo, antes da criança voltar para a mãe. Mas depois, a verdade saiu à frente, à tona. A criança depois, quando chegou, olhou para a mãe e começou a chorar. A mãe disse que alguma viu que alguma coisa não estava a se passar bem com a filha. O que aconteceu? Depois de boa investigação, a filha revela o segredo. Chega-se à polícia, pronto, prendeu-se o senhor. Claro, neste momento, o que se passa? O senhor está na cadeia, mas muito mais daquele tempo de investigação. Criança de 12 anos, o que acontece? Fez sexo com quem? Com o pai. Primeira consequência, fica grávida. É por isso que estamos aqui. Primeiramente, é no seu familiar. Nas proximidades, né, do domicílio das vítimas. Controla-se. O pai não está, a mãe não está, é o vizinho. Então, aquele na proximidade consegue se arrastar. E depois, aqueles papais tipo avô Afonso, está vendo? Os bacongos estão assim habituados muitas vezes. Oh, minha dama, criança, porque os bacongos, por natureza, pronto, tratam das netas, dama, mulher, está vendo? E esta também a ousadia que se dá, que pode manter a neta. Então, uma criança pequena, minha dama, toma, busca a bolacha, está aí, passa. Oh, minha dama, está aí, sim, opa, vem cá, rebuçado, passa, está aí. E ele, esse senhor, assim que está passando, sempre que sai do serviço, passa aí, é o quintal do vinho está aberto. A minha dama está aí. E ele está avisando. A minha dama está aí. Isso aqui está avisando mesmo, indiretamente. A minha dama está aí. E a menina vem buscar. Amanhã, controla bem. O pai não está, a mãe não está. Minha dama vem. Como já está habituado, o quê? Pronto, o avô anda a dar. Mas ele chama a minha dama. E depois, está aí a oportunidade para ele. Ocasião para isso. Atira-se com a criança. E depois, nos locais em que se pratica ou se exerce o trabalho infantil. A prática do trabalho infantil por essas crianças também é um perigo. É uma outra ocasião dos malfeitores. Vende aquilo que leva ao mercado, a banheira, para zunga, de gasosa. Isto é conferido pela mãe ou pela tia ou pela tutora que toma o cuidado da criança. Então ele não pode pegar nada. Mas e aí? Ou no tio Afonso, onde passa sempre todo o tempo, onde passa, epa, toma isso. Amanhã ele oferece 500 quantos. Amanhã ele oferece 500 quantos. Amanhã ele oferece 1000 quantos. Mas aí você beber uma gasosa da conta da tia, ainda apanha por ano. Então pronto. A partir daí o tio Afonso já é um elemento. É uma ocasião para eles. Nas pensões e outras casas noturnas, nas casas abandonadas. Casas abandonadas. É a questão que tivemos ano passado no Calauenda, Kazenga. A criança de 4 anos, uma criança de 4 anos de idade, vai à cantina para comprar bolacha. Cruza com um jovem. Esse jovem, quer dizer, que tinha algum propósito, porque eram 3. Criança de 4 anos foi abusada sexualmente por 3 jovens. Um de 22 anos, um de 27 anos e um de 32 anos. Levaram a criança numa casa abandonada, próximo da própria residência da mãe da criança. O resultado, vamos lá ver na frente o que aconteceu com essa criança. Nas maratonas, os pais, as mães deixam à vontade, as crianças estão aí, as crianças são arrastadas pelos malfeitores e são violadas. E muitas vezes a criança é violada, mas não conseguiu fazer queixa ou pronunciar-se ao pai. Mas aí foi abusada. Então, é um sítio também de ocasião para os malfeitores. Estão que deixam as crianças na maratona até 22, até 23 horas. O pai fechou a porta, dormiu, deixou a porta assim, sem aquela proteção de vida. A situação está aí. E em outros locais, de frequência de crianças e de convívio de crianças e adolescentes. Pronto. Causas. Pronto. Vamos lá ver que na árvore do problema sobre o fenômeno abuso sexual a menores, a semelhança de outros temas de abordagem social, temos sempre as causas e as consequências. Bom, sendo muitas, não é possível agora, mas no sentido provocatório do debate, aqui demonstramos algumas raízes, porque aqui subimos muita coisa. Fraco poder econômico das famílias, vítimas da situação. Essa é uma das primeiras causas, o fraco poder econômico. Bom, nós não queríamos inserir aqui a palavra a pobreza, porque nós se bem pobreza. Essas pessoas até às vezes conseguiu construir a casa própria, sobrevive ele próprio. Tá? Mas devido ao fraco poder econômico, às vezes não consegue satisfazer as necessidades de todos os filhos. Então, pronto, esse é um problema. É uma das causas. Observância de costumes de acesso ao matrimônio na adolescência. Essa é uma das causas. Aí na comunidade temos muitos problemas aí. Porque há tribos que entendem que, vamos lá ver um pouco à frente, que a menina depois de atingir a menarca, é possível ser uma mulher, pode ser pretendida. Então, fazendo isso, sabe que depois de praticar esse acto, mesmo que for atuado, vão terminar no pagamento de multa para depois assumir a responsabilidade. E depois, a vulnerabilidade do sistema de proteção e desenvolvimento integrado da criança, no seio familiar, né, e nas comunidades, sobretudo periféricas, mas também urbanas e muito mais nas áreas rurais. A proteção, o sistema de proteção, não é assim, eficaz. E depois, ausência de programas públicos, ausência de programas públicos sobre a educação sexual e saúde reprodutiva no seio familiar, nas escolas e nas comunidades. Sublinhar também bem isso aqui os colegas, ausência de programas públicos sobre a educação sexual e saúde reprodutiva. Nós podemos ver, mesmo na municipalização dos programas de saúde, podemos ver aí a rubrica que está aí, há um financiamento, há um orçamento, vê o combate à malária, vê o combate a isto, aquilo, mas isto aqui dificilmente vai encontrar que há programas gerados com orçamento próprio sobre educação sexual e educação e saúde reprodutiva. E depois, consumo excessivo de álcool pelos autores da situação. E depois, a apresentação das adolescentes, e não só. Muitas das vezes, as meninas vão se expondo, motivam outros. É isso que acabamos de falar atrás. Motivações. Primeiro, o consumo mesmo excessivo de álcool e outras drogas, acesso às redes sociais pelos menores e não só. Esse é um dos problemas maiores. A menina já namora com 10, 11 anos, 12 anos, está no Facebook, já arranjou namorada por aí, não sei o que mais, tudo isso. Os pais só estão a ver que está brincando com o telefone. Está brincando com o telefone, está completamente. É o caso que se deu na Samba. O caso que se deu na Samba não foi uma menor, quase. Ela já tinha mais de 18 anos. Hein? Já tinha um namorado no Facebook já há 13 anos. Mas quando se anunciou aquele divórcio aí, a menina queria ser enforcada, porque perdeu o homem que nunca conheceu. Mas contato sempre como passa por aí. Depois, as novelas são motivações. Porque o que, que é? As crianças, os jovens, não conseguem interpretar a mensagem que se pretende passar na novela. Eles querem praticar conforme as coisas são apresentadas nas novelas. E o que, que acontece? Hoje, dificilmente, vê que as crianças já saíram da escola, a fazer pelo menos debate da matéria, que há pouco tempo mesmo acaba de receber nada. Está a ver aí? Pronto, os nomes. Ele até tem todo o personagem da novela, ele tem capítulo por capítulo. Mas se lhe perguntar o que aprenderam na história, não sei o que mais na escola, o professor explicou mesmo bem. Mas até aquilo, está a ver aquilo mesmo que falou? Tá, pronto, é mesmo. Mas na novela, todas as novelas, quando senta aí, tudo bem recapitulado. Parece que é uma das atrizes que está lá ao lado. Depois, também vamos lá dizer que essas novelas, motivações, mas também não são as crianças que compram o... Como se diz? A parabólica, os saldos. São as mães. Porque a mãe mesmo, a panela queima aí, porque está aí. Está vendo? Sai atrasada do mercado, está aí, parece que está aí fazer uma coisa importante, afinal, chegou a hora da escola. Até é capaz de discutir com o motorista. Mas o senhor está parando muito, o senhor que vai essa hora já passar, afinal, só para. Não, então, está aí incentivo, essas coisas que eu acontecem. Acesso fácil às peças de pornografia nos mercados. Eu, muitas das vezes, colegas, eu tenho levantado esse problema junto das entidades da polícia em todos os fóruns. Nós temos um fórum que o Ministério tem promovido da mulher e a violência doméstica. Esse é um problema grave que está aí. Nos mercados, vai que nos Kwanza, vai que nos Congolenses, vai na Branca, vai no 30, você vai encontrar discos, é alta pública, venda assim. De onde estão esses discos aí? Estão os discos de pornografia. E não custa muito dinheiro. 100 kwanzas, 200 kwanzas. A criança adquire. E então, o que vai acontecer com isso? A criança, a mãe não está, aplica o disco. Vai vendo como é que o sexo é feito, não sei o que mais. E quando vai recapitular aquilo que houve nas novelas, quer dizer que a criança aqui está muito motivada, né, a praticar o sexo. Olha, há um caso que se deu há 4 meses atrás, hoje ainda. Aquelas mamães das igrejas pentecostais, sobretudo. Este noticiário, eles não ligam nada disso. Quando chega, é só comprar o disco deles. Se é teatro, é música gospel. Então, a mamãe comprou um novo disco aí, de teatro, no sábado à tarde. E, só que tinha que ir a um casamento. Deixou as coisas aí passar. Então, a filha, quando chega, tira. Afinal, a filha, essa filha é de quantos anos? Imagina, de 11 anos de idade. Essa é uma realidade que eu vivo. De 11 anos de idade. A filha, afinal, quando sai da escola com os colegas, com as colegas, vê se tem sempre um par. Vão lá em casa, porque a mamãe não está no mercado, aplica o disco. Quando estão lá assistir, entre eles aí, estão a ver, estão assistindo o quê? O sexo, né? A prática sexual. E aí vão praticando, porque estão motivados. E também há papais que já fazem isso agora. As meninas, quando chegam, metem aquele disco aí de pornografia, que é para estimular a menina, pronto, a ter aquela vontade de praticar o sexo. E o que aconteceu com essa criança aí? A criança estava a assistir com os amigos, com as amigas, o disco que estava aí, de pornografia. Então, a energia vai. E não dá para tirar o disco do quê? Então, no dia seguinte, a mamãe tinha recepção, há sempre aquele hábito de receber nós pastores, hein? Às vezes, pronto, a recepção será em casa da tia Ana, da tia Maria, não sei o que mais está aqui. Então, a menina perdida com a situação. A mamãe chega também, oh! Deus de Deus! Eu sempre deu sempre, parabéns. A energia chegou. Opa, pastor, compre mesmo um teatro. Aquilo aí mesmo não vale a pena. Pronto. Então, pega no comando, aplica aí. Uá! O pastor estava lá sentado. Quando chega lá, opa! Como não vai? Mamãe Ana, isto é quê? A mamãe estava na cozinha tentando preparar a alimentação. Quando chegamos aqui? Agora para desligar, está tremendo com o comando. Está a demorar muito. Incrível, ainda quando foi ver essa situação aí, encontrou ainda 4 discos. na pasta da miúda, de 11 anos de idade. Só para ver isso aqui. A apresentação também com traje indecente, pois isto também não faz bem. Pronto, são motivações. Então, nós também preferimos colocar o perfil das vítimas, das famílias vítimas e dos autores da situação, para tentarmos abrir o entendimento das pessoas. Pronto. São crianças, como já dissemos, de famílias com fraco poder econômico, ou mesmo vulneráveis. Pois são crianças em que o sistema da sua proteção no seio familiar é bastante vulnerável. São crianças, na sua maioria, envolvidas no trabalho infantil, no domicílio e no mercado informal. São crianças, na sua maioria, fora do sistema do ensino e bastante desocupadas. São crianças que já estão bastante familiarizadas com as redes sociais, que já fomos há anos atrás. São crianças, em muitos casos, de pais separados, vivendo com tutores ou encarregados. São crianças com uma apresentação muito atraente, conforme já vimos também atrás nas motivações. São crianças com alguns hábitos bastante inclinados aos costumes dos pais, é aquilo que já vimos. Quer dizer, aqui vamos lá ver uma situação para uma pequena pausa. Essas crianças é o quê? Existe uma certa de violência moral que os pais, ou as famílias, sobretudo, estou a falar muito mais na área Bacom, onde domino mais. Por exemplo, a miúda está a sair aos 6, depois já atingiu a menarca. Como sabe? Como é? Já tens, não é? É a tia. E está a esperar o quê? Está a ver? Quer dizer que a tradição lhe permite. E essa criança entende que pronto. Está tendo a idade. Pronto. E depois. São crianças vítimas da precipitação da menarca. Quer dizer que pronto, chegou o momento. Vamos avançar. Atualmente na comunidade, periférica e rural, dificilmente, não temos dados, mas dificilmente pode-se encontrar uma rapariga de 12 anos de idade que ainda não namora ou que ainda observa a sua virgindade, sob pena até de ser tratada de uma atrasada no meio de amigos, amigas e colegas. Está vendo? Porque tudo já está em movimento. E você está sempre aí agarrada, uma burra atrasada, está sempre lá com a mãe. Está lá sempre assim, pronto. E aquela menina assim, vai se sentindo assim chocada. Então, vai se sentir pressionada pelas colegas para ver se entra no grupo. E facilmente vai ser convencida. Porque o meio ambiente assim o diz. Perfil das famílias, é a mesma coisa, vulnerabilidade, fraco poder econômico. São famílias de baixa renda, com mecanismo de proteção da criança bastante vulnerável. E são famílias, na maioria dos casos, quer pais, quer mães, saem às madrugadas e voltam às tardinhas ou à noite à procura da sobrevivência, deixando as crianças ao cuidado de outras crianças, incapazes de manter a sua guarda e a desdemagem. E os malfeitores já sabem isso. Essas são com as crianças abandonadas todo dia. Uma criança de 8 anos a tomar cuidado de 4 crianças. Pronto, era também criança. Não consegue se defender. Até a fome, quando vai lhe matar, o tio Afonso vai lhe buscar, vem lá, hein? Buscar uma bolacha. Pronto. E já se começou a abusar com a criança há muito tempo. O caso que tivemos na Funda, lá no bairro da Sede. O padrasto abusava da menina a partir de 9 anos de idade, mas só a informação só chegou ao conhecimento da família aos 14 anos de idade. E por ciúme, pronto, encontrou a menina à noite, quer dizer que encostada com alguém. Epa, você que é isso? Pronto, levou. Deve ser você bandida, você. Burrada. A criança não aguentou, teve que desabafar. Só porque meu namorado. E você ainda fazendo o que comigo? Aí pronto, chega mais distante. Papá foi parar na cadeia. Graças à porrada que deu a menina. E depois. São famílias que, em alguns casos, observando os seus costumes, entendem que a menina, depois de atingir a menarca, é livre de esperar ou escolher a sua sorte. Isso aqui é normal. Entende isso que é normal. O João cometeu com a filha, não sei o que mais, por fim, o caso não vai à polícia, vão sentar. Ou paga a multa ou assume a responsabilidade. Pronto. São famílias em que a regra, é quem é engravidar a filha deve assumir. Pouco ou nada importa a idade ou a condição social. Tu engravidaste, tem que assumir. O Afonso tem 50 anos, tem 60 anos. Engravidou, tens que assumir. Então, a regra é essa aqui. Trabalho, não trabalha, tem 20 anos, tem 30 anos, não sei o que mais, tem que assumir. Então, a partir daí, as pessoas aceitam assumir. A tradição deles permite isso. Vamos lá ver só as consequências da família. Depois, são famílias, em alguns casos, ainda observam o ditado, segundo o qual, a maior riqueza da família é nascer muito, e muito imagem. Nascendo mais, a família torna-se grande. E quando mais ser começar a nascer, mais melhor é, porque vai produzir mais, vai nascer mais, para a família crescer muito. Pouco ou nada importa as condições de sobrevivência. Quando você aqui na lei está preocupado que estão abusando das crianças, oh, a menina tem sorte, já conseguiu. Está a ver agora esse problema que temos aí? Nós aqui com as leis estamos preocupados com a situação, mas aí na família, porque os costumes se mandam, quando mais cedo manter, ainda melhor, vai produzir mais para a família. A família torna-se grande, olha seus netos do Afonso, pronto, estão aí. Essa família mesmo é abençoada. Mas imagina agora, mete-se na escola, para essas crianças estudarem. Semana passada encontrei uma senhora de 32 anos de idade, com 9 filhos, que não estudam e não têm cédula. 32 anos, já tem 9. Quer dizer que ainda há tempo para produzir. É uma família abençoada. Diz isso. Vamos passar? Os autores, perfeito. São consumidores de álcool, por excesso ou com excesso. São consumidores de drogas. São consumidores de estimulantes sexuais. Sublinhar bem isso. Consumidor de estimulantes sexuais. Mas sinceramente, pronto. Mas acontece. Está aí colocado. São homens vivendo solitários ou separados da mulher. São homens impotentes, e com disfunção sexual. Mesmo vivendo com as mulheres. Mesmo vivendo com as mulheres, são incapazes de satisfazer as mulheres recorrendo às crianças e adolescentes. Esse é o outro indicador que temos. Esses mais velhos são incapazes de satisfazer as mamães em casa. Tem a mulher em casa, mas tem que tomar estimulante para se satisfazer com uma criança. Pronto. Não toma estimulante para fazer a mulher. Mas é isso, essas são realidades. Essas são realidades. E nos fins de semana estamos mesmo aí, nós, os soberanos das famílias. O problema é esse. O problema é esse, são realidades. E esse problema que a gente, porque sábado o seu Afonso não aparece, que tiver problemas de família. São esses problemas que resolvemos aí, são realidades. E depois, são homens com algumas crenças ao feticismo, realizando tais práticas por recomendações dos ditos quimbandeiros, com o falso objetivo de alcançar algo. Tem que fazer sexo com a sua filha, com a tua sobrinha, com isto, aquilo, com uma criança, isto, aquilo. Se fazer só isso, pronto. Teu problema está resolvido. São homens familiarizados aos costumes, conforme já falamos atrás. São homens psicopatas, são homens vigaristas e são homens sem moral, homens de má fé. Esse é o perfil deles. Precipitações. Queremos colocar essa página aqui, só para tentarmos ver o que está acontecendo. Aqui parece que incluímos cerca de 5 precipitações. Diz o seguinte: além do que já abordamos atrás, o abuso sexual a menores, praticado pelos adultos, há também indícios fortes bastante da precipitação da prática de atos sexuais entre menores, partindo dos 9, 10 e 11 anos em diante. Essa precipitação entra em estado de choque com a outra precipitação seguinte. Mas eu quero parar aí. Essa precipitação. Crianças de 9, desde 11 anos, são ativos na prática sexual. Vamos lá ver. Aquilo que eu disse lá atrás. Depois das aulas no ensino primário, há brigas lá fora do pátio da escola. E vou vos contar uma realidade. De duas meninas. Outra menina disse que queria explodir. Explodir. A outra queria estender. O que é que significa isso? Depois da briga na escola, foram andando, a briga chegou até lá em casa. A lutar. Então as mães, como é isso aqui? Não sei o que mais. Então aí, a menina, a outra, você, uma menina pequena, você, fala mais. Aqui mesmo, onde é toda a gente, eu vou te estender, você. Então a outra responde, estende, eu vou explodir. Explodiu no fim. Agora então estendeu. Então disse que você não vale a pena falar comigo. Hein? Não sou Zezinho. E você com o tio Afonso? O tio Afonso é o tio, vizinho da casa, mais velho. Afinal, a menina anda também namorando com o tio Afonso. Então eu vou explodir. Vou explodir agora. Vamos fugir daqui. Quando começou a se queixar, as meninas pequenas namoram com os papais aí. E ainda a menina acusa mais também. A mãe da tal rival, que até namora com o pai dele e com a tia fulana. Explodiu aí. Briga quando começou aí. Agora, deixou de meninas com meninas, as mães com as mães, os pais com os pais, até pronto. Explosão é essa aqui. Mas meninas pequenas, só para dizer. Por causa da prática sexual, pronto. Então, essa precipitação de prática sexual entra em estado de choque com essa precipitação que segue no 2. Precipitação do surgimento da menarca. Atualmente, muitas meninas estão a atingir a menarca aos 9, 10 e 11 anos de idade. Se ela já está a praticar o sexo aos 9 anos e já atingiu a menarca, o que espera? Está vendo? Então, essa precipitação entra em estado de choque com o surgimento da menarca. Está aí. Antes isso não acontecia, agora meninas de 9 anos estão a menstruar. Tá, esse é um problema. É o frango também, que está ajudando isso. Podemos avançar? Será que pode, por favor, vamos acelerar? Só para não estar na parte da conversa. Pronto. Aqui estamos a referir de crianças, conforme dissemos que estuda aqui no ensino primário. Mas esse, o sujeito, a situação da menarca também, entra em choque com uma outra precipitação, que tem a ver com a mulher que está aqui. Precipitação do surgimento da menarca dão origem à outra precipitação, designada por gravidez precoce, que é o problema que temos. Essa precipitação, que é a gravidez precoce, também entra em choque ou dá origem à outra, outra precipitação. Então, uma menina, basta atingir a menarca, já é uma mulher, já é, já com gravidez, os pais responsabilizam-na ao seu autor, independentemente da condição social ou da idade, conforme já falamos. Podemos passar para acelerar um pouco. E depois, a criança mãe, essa aqui é uma novidade já, uma criança mãe, ou mãe criança. Pronto. Apesar da alegria de ser já mãe, vem a seguir uma consequência grave, que é outro tema de debate, a fuga à paternidade. Porque vão lhe assumir ao homem que é engravidou, mesmo os pais responsabilizando, mas ela vai acabar por ser abandonada. É, vamos lá ver aqui a questão que tiramos aqui do artigo 25 da lei 25/11. Então, quer o abuso sexual a menor, quer o casamento a menor de 14 anos, são crimes que não permitem desistência quando são participados as instâncias judiciais. Então, é o que dizer que é uma resposta aqui, que eles são condenados que fazem isso. Vamos lá passar. Consequências das vítimas, algumas. Gravidez precoce, que já vimos, doenças infecciosas, abortos, abandono escolar. A maioria dessas meninas, depois de ficar grávida, já não voltam a estudar, já não voltam à escola. Vão ao trabalho infantil, ficam desocupadas. E a sociedade que fica prejudicada com isso. Falta de autoestima, casamento ou matrimônio precoce, se ser empurrada só. E depois vem a fuga à paternidade, os maltratos, a discriminação, o recurso ao trabalho infantil para sobreviver, recurso à prostituição para sobreviver, conforme já vimos. E depois, seguimento e apoio psicossocial às vítimas. Os ecos da informação difundidas pelo meio de difusão massiva mobilizam algumas entidades do setor social a visitar as vítimas em alguns casos. Depois da TPA, a TV Zimbo, a rádio, o comentário que abusou-se uma criança por aí, as entidades com uma certa falsidade, como se estivessem preocupado com a situação, vão lá um dia, o que aconteceu, mas depois... Nunca mais. Nunca mais. E depois, esse aí é preciso sublinhar esse elemento aqui. É bom sublinhar esse elemento aqui, porque depois vocês poderão ver o artigo 19º da Convenção sobre o Direito de Criança, o que é que diz. Depois, vemos aqui os comentaristas, os especialistas da matéria, entre juristas, sociólogos, psicólogos e outros entendidos da matéria, fazem o seu trabalho para alertar e chamar a atenção a quem de direito e a sociedade. Por fim, a missão está cumprida. Epa, a sociedade está chocada, a sociedade não sei o que mais, sobre o que passou, sobre o que passou, pronto. Debate, debate, isso aqui, a Bíblia está encerrada. Aí terminou. Falaram, todos ouviram. Pronto. Aqui, os médicos especialistas, dão assistência pontual e dão a alta assistência pontual. Olha, tivemos esse caso da miúda que foi maltratada 8 anos por um mais velho de 52 anos de idade, Kazenga. Sabe aquela menina que foi rasgada até o útero, os fins das coisas, dos problemas, aquela menina nunca poderá ter filho. Mas, aquilo deu psh, nunca ninguém foi ver mais a criança. Os médicos dão alta, trabalhou, assistiu, trabalhou, foi. Enquanto para se dizer que é o sistema de saúde que temos. Pronto, é também uma outra crítica para o próprio médico. Porque sendo profissional, tem sempre recomendações ou, pelo menos, periodicamente, dar assistência a essas vítimas. Pronto. A polícia prende os autores, encaminha a quem de direito, pronto, ao Ministério Público, no caso. Estes dão sequência aos dossiês, consoante os casos. Enfim, com a burocracia e outros males que afetam os nossos serviços públicos, na maioria dos casos, nem as famílias das vítimas sabem os desfechos desses casos. Não há seguimento. É, não há programas de seguimento ao estado das vítimas. Não há programas de acompanhamento nem apoio psicológico às vítimas. Este é um elemento muito importante. Uma criança, depois de ser abusada sexualmente, sente-se comprometida, mesmo lá na rua, na escola, não sei o que, fica isolada. Quais são as medidas que os pais tomam? Tira a criança daí, manda às vezes, vive no Gazenga, manda na tia que vive no Bitatank, que é para tentar. Mas deveria haver o quê? Um seguimento, o apoio psicológico a esta criança e à própria família. Então, há uma lacuna aqui. Também uma chamada de atenção para os psicólogos. É, não há defensores voluntários das vítimas, né, para o acompanhamento dos dossiês jurídicos, além de alguns casos que chegam ao conhecimento do INAC. É por isso, pronto. Se tivéssemos uma equipa constituída que atenda esses casos, não sabe o que acontece, poderíamos ter que o desfecho deste caso desta seguinte forma. Amanhã, o autor vai lá corromper, não sei o que mais, nem a família se toma conhecimento que já anda fora da cadeia. Pronto, isso é uma outra coisa. Os programas, vamos também tentar ver isso, os programas municipais integrados de combate à pobreza, né, oferecem poucas capacidades de resposta para minimizar os problemas das famílias mais carenciadas. Os programas de combate à pobreza deviam ser direcionados também a essa franja da população que temos. Temos o cartão que cuida, mas pronto, não chega para todos, né? Porque também faz parte do combate à pobreza. Pronto, esse é o caso. Vamos lá ver rapidamente essa parte aqui. O impacto que isso traz nas comunidades. O namoro combinado com as práticas sexuais atualmente faz o foco do convívio e divertimento dos adolescentes na comunidade periurbana e rurais. O namoro combinado com as práticas sexuais. Essa hora vai lhes ver na rua. Vai, todo o tempo está na rua. Estão na rua, é só namoro. Também não querem namorar, só quer dizer que quando está a namorar e não pratica o sexo, vê que pronto, não me ama, você não me permite, você não me dá, você não me faz isso, então pronto. Aí é preciso combinar. Para eles entendem que o namoro está. Mas o convívio dele, é o divertimento. As crianças menores de 9 a 12 anos de idade já participam nesse convívio com naturalidade. Pronto. Com naturalidade, já estão habituados a fazer isso. A precipitação do surgimento da menarca, como já dissemos atrás, cria também motivações, são outras motivações que criam nelas ideias de que já são mulheres. Quer dizer, hoje, essas meninas entendem, quando os iniciativos já menarca, conforme já vimos, porque já é mulher. E depois, quando vai dormir com o homem da idade dele, entende que pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Depois, amanhã, quando vai namorar com o tio Afonso, pronto, entende que ela já é capaz de aguentar o peso que a mamãe manda aguentar. Então ela já é mulher. E quando lhe deixa a oportunidade de arrumar a casa, de cozinhar, entende que ela também amanhã é capaz de ter sua casa própria. Depois, temos aqui O aparecimento de muitas crianças de 11, 12, 13 anos de idade, já mãe, ou seja, crianças mais e mais crianças, né? Pouco importa a idade, hein? Do homem, hein? Tira medo, vê só aqui no fio que diz, tira medo às demais crianças, hein? Em fazer o mesmo, hein? Porém, sem medir as consequências. Ele já sabe, depois daquela publicidade, epa, em Benguela, uma criança de 10 anos teve parto com sucesso. Esse tipo de publicidade, né? Esse tipo de publicidade é muito negativa, motiva. Está vendo? E vai ver uma menina, hoje em dia que estamos a falar, pode visitar se tiver com uma enfermeira para ter, aqui no Lucrecia Paí, aqui no Augusto Ngangula, quase todos os dias, a parte de 11, 12, 13 anos. Todos os dias, pelo menos um ou dois partos passam aqui. Mas tentar acalmar essa situação. Com sucesso. Essa publicidade negativa. Nós já tentamos falar isso no Conselho Nacional da Família. Que essa publicidade deve ser baixada, porque senão não está a contribuir para o positivo, está a contribuir para a negativa. Porque vai ver, então, vocês não viram também na televisão, a outra tem mesmo só 11 anos, eu já tenho 13 anos, não posso nascer. Então, pronto. A outra é da mãe mais nova do mundo. Os homens de má fé tiram proveito da situação, para melhor abusar sexualmente as menores. Pronto. Quase todos os fins de semana, quase todos os fins de semana, nas diferentes famílias, celebram-se atos de apresentação e de pedidos, cujas pretendidas são menores de 16 anos de idade. Olha, essa situação aqui, vamos olhar. Apresentação. Tá bem. Vocês podem, bebidas, venham, porque é isso, obrigação. Mas espera-se quando a noiva vai sair, né? A menina. Está a me rir. Igual a grávida. Está aí. É isso. É uma propaganda muito feia. Né? Mas o quintal chega, a apresentação. E nós os mais velhos. Os colegas aqui estão ansiosos para perguntar. Eles vão perguntar, mas é boa coisa que eu sei aqui. Os homens autores de abuso sexual, a menores e assim que mais, forçam tais pedidos, os homens, os autores, não, os pais primeiros obrigam porque o costume em si manda, tem que manter, mas também em gesto de castigar a filha. Tanto se falou, queria ver. Vai lá para ele sentir o que isto traz. E os autores também forçam a assumir essa responsabilidade para escapar-se da cadeia, da lei. Está vendo? Mas depois, foge. Pronto, vamos a passar. Muitos casos são abortados na comunidade, conforme já vimos, com o pagamento de multas, não sei o que mais está aqui. Declarações recentes proferidas pela senhora Nilza Batalha, a diretora-geral do INAC, revelam que de janeiro a maio deste ano chegaram ao conhecimento da sua instituição, do INAC, portanto, 500 casos de violência sexual contra crianças, numa média de 100 casos por mês. Ela falou do país. Bom, é isso que chegou ao conhecimento dela. Mas é isso que temos que ver esses dados. Confunda-se um pouco. Tivemos um encontro com o senhor ministro da Juventude e Esporte no Cazenga. O doutor Oliveira Bastos, o administrador para a política social do Cazenga, disse que no nosso centro de aconselhamento, Cazenga, estamos bem sucedidos. Durante esse trimestre, tivemos apenas 3 casos de abuso sexual que chegaram aí. 3 casos. Então, aparece o homem da polícia. O homem da polícia, a nível do Comando Municipal da Polícia, durante o primeiro trimestre, recebemos os 179 casos de abuso sexual. Quem falou a verdade? Isso aqui é preciso criar base de dados sobre isso. Então, porque a polícia tem os seus dados, o MIFAMO tem os seus dados. Epa, pronto. Mecanismo de participação, poder passar? Vamos lá falar, gente. os mecanismos de participação. Seria melhor, né, expandir as redes de proteção à criança na comunidade, criando os núcleos comunitários de proteção à criança. Expandir os conselhos municipais da família na comunidade, criando os conselhos comunitários de família. Essa decisão foi tomada na 18ª sessão do Conselho Nacional da Família. Infelizmente, não foi implementada. Talvez o nosso problema também pode ser usado. Essas recomendações, porque saem nos Conselhos Nacionais da Família, mas era preciso, na sociedade civil, tentarmos promover encontros ou debates, saber como é que as administrações municipais materializam as recomendações dos Conselhos Nacionais da Família. Porque o que é que acontece nos Conselhos Municipais da Família? Os temas vêm do Ministério para todo o país. Não se inclui o tema da realidade local. Assim que o programa chega hoje, amanhã o conselho é convocado. Você vai encontrar na sala, a maioria que enche sala são funcionários da administração municipal, presidentes de comissões de moradores, que têm limitação de expressão. Nós que temos as bocas abertas, quando aparece depois, é choque. Pronto. colaborar. Responder ao senhor. Expandir o SOS criança. Hoje também o INAC já chegou ao consenso de que o SOS criança não pode funcionar sem que a jura de proteção de criança esteja a funcionar. E por outro lado, há toda a necessidade de se expandir, da municipalização do projeto SOS criança em todos os municípios do país. E depois, colaborar com as brigadas de proteção, de apoio à vítima, é de proteção à vítima, junto dos comandos municipais da polícia, que já funciona. Reforçar o diálogo entre pais e filhos. Promover programas de educação sexual e saúde reprodutiva, a nível das comunidades e no seu familiar, até nas escolas. Alguns desafios que lançamos aqui. Esse A não existe. Influenciar, né, as políticas públicas para a prestação de assistência social às famílias mais vulneráveis na implementação de programas de combate à pobreza. Aqui, nesse livrinho, o tempo é pouco, até a própria convenção diz que essas famílias devem ser identificadas para o Estado dar alguma assistência social para evitar esse tipo de casos. Infelizmente, temos os 11 compromissos, mas alguma coisa falta na implementação. Influenciar o governo provincial e as administrações municipais, através dos conselhos das deputações de comunidades, a necessidade de incluir nos seus orçamentos os programas de educação sexual e reprodutiva. Porque isto aqui, se funcionar, poderá ajudar que essas meninas, uma parte das escolas, tomem conhecimento dos perigos sobre a prática sexual entre menores ou a menores, não sei o que mais está aqui. Vamos passar. Promover projetos e programas de solidariedade com as vítimas de abuso sexual a menores. E depois, promover um debate ou um fórum nacional de reflexão sobre o abuso sexual a menores, envolvendo entidades públicas e a sociedade civil. Talvez sentarmos a nível num fórum próprio para esse debate, embora vai ser difícil em termos de condições, mas seria bom fazer uma abordagem nacional, porque tira uma imagem negativa fora do país. Hoje Angola é isso, hoje Angola é isso, hoje Angola é isso, pronto. Está se tornando como uma forma normal de viver. Acho que essa é a contribuição que queríamos trazer para esse debate. E muito obrigado pela atenção. Estamos à vossa disposição. Muito obrigado pelo tempo hoje. Assumiu mais um fato muito grande. Acho que o interesse que tem o tema. De fato, mas o tempo sempre é um dos espaços e vamos aproveitar para dar uma fala. Então, eu vou então dar a palavra aos colegas que queiram para perguntas, comentários ou sugestões, a começar pelo Nelson e depois o Adão Adriano. Fala, Fábio. brevidade? Yeah, eu acho que sim. Nós vamos entrar para o quarto governo, é isso? Quarta República, não é? Quarta República, né? Estamos a sair de três repúblicas, não é? É assim? É mesmo, isso é isso. Estamos a sair de três repúblicas depois da clima de guerra. E eu penso que o balanço que podemos fazer é um balanço de uma execução muito fraca das nossas aspirações. Isso desde até o tempo colonial também. Os sonhos sonhados na luta pela independência também muitos não se realizaram. Então nós temos um balanço de realização muito baixo. E temos uma distância entre o que falamos e o que fazemos muito grande. E eu acho que isso não é uma fragilidade só do Estado. Do Estado, da administração pública, não. É uma fragilidade de nós, sociedade civil. É uma fragilidade do setor privado e é uma fragilidade, seguramente, também do Estado. E por isso quero vos convocar para uma ação. Nós podemos fazer ação como atores de sociedade civil, não só sempre ser reprodutores. E essa questão da criança, se não nos mobilizar para a ação, isso pode alimentar o racismo, isso dá um corpo ao racismo. Sabem que o racismo continua muito evidente, porque há práticas que reforçam a ideia da inferioridade, né? Práticas nossas, quer dizer, se nós como seres humanos não nos mobilizamos pelas crianças, estamos a dar razão àquelas pessoas que não nos consideram como seres humanos. E penso que uma das coisas que pode ser feita está ali mesmo nas recomendações que faz. Criar um conselho municipal de família. Não tem complexidade nenhuma. Eu não preciso esperar da administração me dar autorização nenhuma. Pode ser feito. E um ator muito relevante é a Igreja. A Igreja, pelo menos nós da Igreja Católica, eu cada vez mais estou a pensar voltar para a Igreja, porque eu saí da Igreja. Mas cada vez acho que o compromisso de voltar para a Igreja é importante. A Igreja Católica tem uma agenda social muito forte. E uma das suas componentes é essa, a questão da pastoral. E nós com a Igreja Católica podíamos avançar, né, com alguma ação concreta. Isso pode ser feito a partir da manhã mesmo, não precisa esperar mais ninguém. Acho que devemos nos mobilizar em torno da criança. Com tanta informação que tem, é educador social depois, tem uma responsabilidade acrescida. Eu me junto a vós para fazermos alguma coisa. Porque nós precisamos mostrar ao mundo e às pessoas que lutaram por nós, dizendo que não, eles são seres humanos, eles não são animais. Nós precisamos mostrar que efetivamente somos seres humanos. Muito obrigado. Bom, quero começar por dizer que gostei da apresentação. De facto, pensei que seria um resumo, né? Mas foi, de facto, a apresentação dos resultados de um estudo bem, bem completo sobre a realidade do abuso sexual de menores. Né? Agora, sempre que esse tema vem e é colocado na nossa sociedade, sempre foca mais aquelas situações em que parece ter havido iniciativas. Quando se trata de ocorrências ligadas ao abuso sexual de menores, sempre se foca muito a perspectiva das iniciativas de adulto para a criança. Né? Nós tivemos no nosso país, depois de 2006, o fenômeno das catorzinhas. Né? E na base desse fenômeno, em alguns casos, ocorreram iniciativas de catorzinhas mesmo, né? Jovens de 14 anos, 15 anos, tomaram a iniciativa como uma forma de autoafirmação, né? De enamorar pessoas adultas. Então, como é que iríamos enquadrar esse caso, né? Em que as próprias crianças, então, olhando na nossa realidade das catorzinhas, elas tomaram a iniciativa para enamorar adultos? Poderia fazer o enquadramento dessa situação? Isso é só uma curiosidade. Obrigado. Vou dar a palavra atrás e depois o senhor posso comentar. Bem, muito obrigado. Bem, o tema foi, de facto, muito apaixonante, e porque toca um ser humano muito, muito fundamental, tanto que nós todos saímos de criança para uma fase, uma faixa etária adulta. Mas, na medida em que eu fui lendo a exposição, e pela, digamos, apresentada pelo nosso preleitor, tocava muitas questões de famílias vulneráveis, crianças vulneráveis, e tentei fazer uma reflexão com um princípio que está consagrado na Constituição da República de Angola, que refere sobre o interesse superior da criança. Penso isso esteja aí previsto no artigo 89, salvo o erro. Lá consagra o princípio de interesse superior da criança. E esse princípio de interesse superior da criança, e eu também estou realmente plenamente de acordo com um possível conselho nacional sobre a defesa, digamos, dos direitos das crianças, e tenho feito uma leitura, uma interpretação desse princípio de interesse superior da criança, é que me parece está mais, na medida em que se aproxima o fundamento, a defesa do próprio direito da criança, mas desprestigia um pouco aquilo que o nosso preleitor acaba de referir, o que falta realmente em termos de programa, de programas públicos para a defesa, e promoção, digamos, dos mesmos direitos. Mesmo até, me parece, em sede dos tribunais, em sede, digamos, da própria sociedade civil, toca-se muito mais aos adultos, sem fazer uma leitura ou sem fazer uma educação que vai diretamente à própria à criança, que realmente parte dos adultos para a própria criança. Eu penso que, não sei se fiz-me perceber aqui esse possível enquadramento relativo ao princípio de interesse superior da criança e a questão da vulnerabilidade das famílias, das crianças. Me parece que seria muito, muito mais... seria muito mais... Ou seja, houvesse mais essas tais políticas públicas, isto só poderia passar realmente pelo um pendor fundamental da própria sociedade civil, porque a leitura que eu faço me parece que ao nível de partidos políticos, mesmo ao nível de programações, me parece que há pouco interesse relativamente à implementação e, digamos, à criação de programas. Muito obrigado, acho que só isto agradeceria. Posso falar? Deixa só um senhor. Não sei se quer rebater algumas coisas. Acho que foram comentários, depois também algumas contribuições para enriquecer a abordagem. Mas a questão do Nelson, que fala dos conselhos da família, do município, também aqui o colega, eu vou dizer uma coisa. Este ano completamos o 20º ano da realização de conselhos nacionais da família. E nós fomos realizando quase há 10 anos os conselhos provinciais da família. Mas nunca existiram os conselhos municipais da família. E eu confesso uma coisa, os conselhos municipais da família começaram a ser realizados no ano antepassado. Por iniciativa. Só para um pequeno esclarecimento das pessoas, ela é institucionalizada, não é algo que surge de uma iniciativa local, da população, é algo institucionalizado, os conselhos. Da família? Conselhos. Ministério da família. Os conselhos da família. No município? Não. Quer nacional? Nacional? A nível nacional, este ano realizamos a 20ª sessão. Senão, era só para deixar claro às pessoas aqui que não é uma coisa de iniciativa dos particulares. É algo institucionalizado. Aí sim. Exatamente. É por decreto executivo próprio. Agora, mesmo que, que exista a nível do município, não vai ser por iniciativa particular. Pode-se incentivar. Existe, mas... essa orientação. Exatamente. Só os conselhos municipais começaram a ser realizados há 13 anos atrás. Também era preciso pedir, quer dizer, que influenciar. E assim, essas recomendações que foram feitas para os conselhos do Comitê da Família, acho que é pegarmos nas recomendações e ver até que ponto nós podemos influenciar a sua efetivação a nível dos municípios. Seria um espaço, de facto, de participação da própria família, a partir da comunidade. E poderia criar algo para influenciar as políticas públicas. Acho que é mais a questão que tem a ver com... Agora, o resto que se diz aqui é muito normal, eu estou de acordo convosco. O que peca, conforme disse o Nelson, é a implementação. Se não, vamos falando da questão do direito à criança em África. Na implementação da Convenção sobre o Direito da Criança, Angola tem um triunfo, o Estado angolano, devido da concepção dos 11 compromissos com a criança. Mas agora, o que há? Vejamos, tivemos o Conselho Nacional da Criança, que funcionou desde 2007, mas acabou no ano passado. Mas os conselhos municipais da criança nunca funcionaram efetivamente para fazer uma abordagem do problema da criança. Local. E vou-vos dizer muito bem, em muitos municípios onde andamos, mas quando estávamos a influenciar os conselhos municipais da família, quando há uma sessão do conselho municipal da criança, desculpe, o administrador nos fala, faz a sessão de abertura, vai. E é o outro problema que temos. Em todas as sessões do Conselho Nacional da Família que se realiza aqui em Luanda, são convidados o vice-governador das províncias. Mas aqui em Luanda são convidados os administradores municipais. Mas dificilmente você vai encontrar um administrador municipal aqui da província de Luanda no Conselho Nacional da Família para discutir os seus problemas. A vice-governadora participa na sessão de abertura e na sessão de encerramento, porque tem muito trabalho. Mas os outros vices lá das províncias começam do princípio até ao fim. Há uma certa, talvez, a questão que temos que ver. Talvez aqui, senhor Afonso, a questão do colega que colocou a questão de modo ao contrário, não é? No caso, as 14 assediarem os 40 olhos, os 40. Como é que vê esse? 42, 42. Que tipo de abuso é esse? Olha, ali, vamos lá tentar ver uma coisa. Nós dissemos o seguinte, aqui nessa apresentação, embora a coisa foi muito correta, que as crianças são incentivadas no princípio a praticar o sexo. Depois de experimentar o sexo, tornam-se viciadas. Nem com 14 anos de pé para mão saiu para ir viciar um homem na rua. Ela já pratica o sexo. E hoje vou-vos dizer muito bem. Andaram nessa rua Angola aqui longe, a partir das 18h30, 19 horas, as cegonhas saem na rua. As cegonhas saem na rua. E a partir das 20 horas, essas meninas de 13, 14, 15 anos tornam-se mais agressivas. São elas que interpelam os homens mais velhos, porque não querem voltar em casa sem algum tostão. Eles é que tornam mais agressivas. Está dizendo que as famílias com fraca capacidade econômica estão mais suscetíveis a essas consequências. Abusos sexuais. Então, nas grandes famílias não, onde não aparecem os casos. Noutras famílias? As famílias têm mais recursos. Hoje não aparece à vista da sociedade. Não aparece à vista da sociedade. E assim eu aceito. Não aparece à vista da sociedade. Porque aqui, no centro urbano, dificilmente esses casos acontecem. Nem na rádio, nem na televisão você pode vir falar isso. Mas é possível que esses casos existam, não excepção, mas como casos identificados que podemos. Porque os casos que estamos a narrar aqui são realidades que pediam, realidades locais. Quer dizer, aqui, se alguém tiver dúvida qualquer, vamos ao terreno. Está vendo? Só para os colegas verem, 2016, o tempo não nos foi possível. Nós, ocorre, realizamos um programa, realizamos 46 palestras com esse tema. Qual o tema que levamos na comunidade? Participação da família e da comunidade na prevenção e combate ao abuso sexual a menores e à fuga à paternidade. E a senhora ministra da família colocou o técnico sênior do ministério para acompanhar esse programa. Até nos Marlueca, até lá na Funda, até lá no... esse sítio todo onde conhecemos que passa os problemas. Chegamos até aí. Mesmo com aquela lama, entramos para, junto das igrejas, anunciarmos essa missão. Agora, o que nos falta? Era preciso um estudo. Ver aí, porque... Qual foi o impacto? Qual o impacto desse trabalho que foi feito? É isso que nos falta. Porque são palestras muito concorridas. Você encontra, às vezes, 300, 400 pessoas numa paróquia a receber essa mensagem. Mas agora, era preciso verificar o que é que está a mudar na consciência dessas pessoas. Qual é a situação real onde passamos? Porque às vezes pecamos também a partir de lá. Às vezes os recursos não vão até lá. Pronto. Eu quero comentar. Vou já dar a palavra aqui ao senhor Galen e ao Adão. Mas uma situação que parece ser fundamental para mitigar essa situação, efetivamente a questão da informação e da educação. Isso começando no nível de família. Há uma situação de alguém, eu trabalhei também com crianças, não sei se conhece a irmã Domingas Moreira, da Viana, tem uma casa de crianças. Eu trabalhei lá por muito tempo. E nós trabalhamos com adolescentes, e um dos adolescentes acabou por engravidar, né? Uma outra menina menor também. Lá mesmo. Exatamente, porque ele foi pedir ao conselho a um outro rapaz da mesma idade, tinha 14 anos, e dizia a ele no outro que é para este dia, estou a sonhar, estou a acordar molhado e tal. O outro disse, eu quando fiquei assim, me envolvi com uma miúda, depois passou. Portanto, ele fez o mesmo, engravidou. Portanto, a falta de informação. E essa questão que colocou algum acento aqui, uma educação sobre a saúde sexual e reprodutiva, é quase que escassa ou inexistente nas famílias. É óbvio que também ninguém pode dar aquilo que não tem. Os pais não conseguem falar sobre sexo com os filhos. Não conseguem. Tabus e outras coisas, não conseguem. Epa, até se a filha vir falar alguma coisa, ela vai dizer, já está namorando você, né? Então, há essa barreira também, dentro das famílias, que impede essa comunicação, que é por falta de conhecimento, tempo, dos pais, etc. E faz com que elas procuram outros meios para obter essa informação que estão mais acessíveis. E às vezes esses meios vêm muito de forma agressiva, como é a própria internet. Não é má, tem muita coisa boa, mas é preciso ensinar a explorar as melhores coisas, né? Bom, eu vou dar a palavra então ao Leme e depois ao Adão. Bem, eu agradeço primeiro pela preleição, foi boa. Dizer que quando os fatores todos foram econômico, vulnerabilidade da família, foi o que eu também achei na pesquisa já há alguns anos para publicar o meu livro. Na verdade, o que é que eu gostaria de rebater é a questão das famílias com poder financeiro. As famílias com algum poder financeiro, lá também há exploração de menores. Porque normalmente as pessoas que têm um poder financeiro sustentável são os que recorrem às famílias pobres como principais promotores do abuso sexual. Só que no interior à família acontece o mesmo, o assédio por troca de favores. Na medida que vem um responsável da família, a família é de bom porte, vivem na cidade, vamos dar o exemplo. Mas lá na família vem sempre alguém, dá um prémio numa criança, dá um prémio noutra criança. Não, hoje o tio fulano é que vai levar para passearem. Hoje Ilha de Luanda é com o tio fulano. Isso acontece muito nas famílias já um pouco economicamente estável. Então, esses passeios moralizam a criança com uma espécie de compromisso diante dessa pessoa. Quando o número de coisas que ele for oferecendo for elevado, um pedido apenas dele para com a criança cede na hora. Então, é importante perceber que a exploração, o abuso sexual não acontece só nas famílias com pouco rendimento escolar, mas também econômico. Queria reforçar que também o baixo rendimento escolar dos pais é também um grave problema no aumento do abuso de menores, porque há falta de informação quando o indivíduo não tem um baixo nível de escolaridade. Daí as crianças são vulneráveis. De resto, dizer que a preleição foi boa e estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Antes queria felicitar o nosso preleitor. Um trabalho interessante. E a observação que eu pude fazer nos perfis tanto das vítimas como dos agressores, e olhando no fim, onde fala dos desafios, não consegui fazer muita relação os desafios com os problemas que aí foram mencionados. Porque aqui na explicação, quando falou da presença dos administradores nos eventos, por exemplo, nos conselhos, onde eles pouco aparecem, eu, para mim, vejo que esses são grandes desafios para esse processo. E em termos das políticas públicas, que são as medidas de políticas públicas, a implementação dessas medidas de políticas públicas também são grandes desafios para a parte da educação. E se olharmos as famílias vulneráveis e o fator psicológico que essas pessoas sofrem, fruto das pessoas dos agressores, por exemplo, com poder econômico, usando os seus poderes para poder influenciar quem não tem nada, para poder realizar os seus intentos. Depois desses fatores todos, ou seja, eu acredito que, para além desse estudo, há muitos outros estudos cujas causas são muito bem conhecidas. E muitas vezes os conselhos, quer o Conselho Provincial como o Conselho Nacional, discutem vários assuntos e tomam várias decisões. Eu não sei se das decisões desses conselhos todos já passam 20 anos, né? Esses 10 anos, 20 anos, qual é a percentagem, pelo menos, das decisões que saíram desses conselhos, em termos percentuais, na implementação? Não sei se tem alguma ideia, e poderia também refletir na parte dos desafios que o estudo poderia trazer. Obrigado, João. Congratulações, Sr. Afonso, pela apresentação. Voltando àquela questão de abuso sexual entre crianças, há um caso hoje que está a acontecer com um diplomata na Índia, angolano, de uma criança de 11 anos que abusou, é acusada de ter abusado sexualmente uma outra criança das Filipinas, de 11 anos. É um problema que está a ser gerido na Índia, foi até aos órgãos de polícia, né, justiça, para dizer que esse caso, e voltando àquela questão do Gelenga, não é só para famílias vulneráveis, né? E olhando para aquele fenômeno que houve o ano passado aqui em Luanda, de como é sexta-feira, mata aula, sextas-feiras, né? Eram crianças daqui do meio urbano, aqui no Zinga continua, do meio urbano, são crianças de 12, 13 anos que fazem isso. Aqui no Quilamba, inclusive, fechavam apartamentos, fechavam-se, eram crianças de 12, 13 anos. Também acontece nas famílias com posse. Agora, e aquilo que o nosso amigo Nelson apela à igreja. Eu li há tempos um post de alguém que falava de que a igreja no passado, as missões, o Ocidente, quando veio para Angola, implementar igrejas como IECA, etc., ele trazia outros serviços para além do espiritual, né? E eu estou lembrado que em 2007 fiz um trabalho no Bié, no Andulo, onde num grupo focal, uma mais velha na altura, devia ter 50, 60 anos, dizia que a igreja na altura trazia outros serviços, como... A mãe dela falava de handebol, basquetebol, estás a ver? Quer dizer, aquilo tudo estava aí, as pessoas estavam ocupadas, para além do espiritual, a estas coisas. E hoje a igreja, acho que demarcou-se um pouco desse papel. A igreja hoje está a buscar o lucro, infelizmente. Vamos ser realistas. Há exceções, de facto, mas a igreja foi buscar o lucro. E também uma das nossas missões, provavelmente uma das nossas missões, perderam um pouco o foco, né? Aquele foco principal da igreja hoje está um pouco perdido. Poderíamos nós, se calhar, não sei como, mas tentar buscar a razão à igreja e dizer, olha, o teu papel para além desse também é esse. Eu penso que a igreja está muito focada no lucro. Se voltasse ao seu papel principal, foi assim que as missões do Dan, do Questo, etc., formaram grandes individualidades. E hoje até hoje estão ali. Isso perdeu-se um pouco. Seria bom voltarmos a essas questões, porque, na verdade, o quadro que o Sr. Afonso mostra aqui e outros que nós temos estado a acompanhar é, de facto, algo que preocupa. E quando se falou aqui a questão, o Nelson dizia, para a criança, senão vamos continuar a ser chamados de macacos e tudo mais. Temos que, de facto, apelar um reforço. O trabalho que o Sr. Afonso está a fazer, eu acho que deve ser levado e trazido para discussões maiores. Obrigado. Sr. Afonso, só para fechar já, eu quero convocá-lo talvez a refletir um pouco em volta daquilo que na medicina legal juristas têm tratado, que se chama, um dos temas da medicina legal, desvios do instinto sexual. Porque algumas práticas que algumas pessoas fazem, e essa também com crianças é uma delas, é um autêntico desvio ao instinto sexual. Os médicos nessa área dizem mesmo que trata-se de doenças e precisam ser tratadas. O tratamento para essa questão é acompanhamento psicológico. Não devia ser só para a vítima. A pessoa que praticou, o autor, está doente. E uma cadeia não vai necessariamente resolver o problema. Não. É? Porque ele vai ficar lá 2 anos, 3, vai sair. Vai continuar. Porque é um problema que ele tem. Claro, tem outros fatores. Aventou também aí outras hipóteses de feiticismos e outras coisas. Mas há efetivamente também algumas pessoas, algum desvio. É? Dessa questão do instinto sexual, quer dizer, há quem quer só mesmo criança, está doente. É? Há inclusive uma idade já adulta, e a medicina também fala disso, que chega um momento, só lhe apetece, até mesmo crianças da sua família, pegar no seio das crianças, no rabinho, mas é mesmo um desvio. É? E isso não deve ser visto de forma normal, é doença. E deve ter um acompanhamento médico, psicológico. Isto aqui é quase que inexistente. Então, qual é a consequência? Quando alguém pratica isso, em vez de se olhar para isso e tentar dar um tratamento de acordo com a área, é preso. A prisão não resolve, é o problema. Claro, ele tem que ter a prisão porque praticou um crime, não é? Tem que, ou as prisões deviam ter áreas específicas para a prestação desse tipo de serviço, para quando a pessoa sai, ele teve um processo de socialização, aprendizagem e tal, porque senão quando sai de novo, é um criminoso replicado, continua. É? Ok. Vou dar a última palavra então ao Sr. Afonso, e também para fazer já as suas conclusões e fecharmos então com o debate. Se tem mais alguma coisa que rebater em função dos comentários que foram feitos aqui, ou se quer já fazer alguma conclusão para fechar o debate. Por favor. Acho que, para mim, as questões todas, no geral, que foram levantadas pelos colegas são contribuições. Agora, há uma questão de maior relevância que o Adão levanta. Os desafios, a questão do envolvimento dos administradores municipais, razão pela qual apelamos o desafio, a necessidade de se melhorar os programas da integração sobre o combate à pobreza. Quem são os presidentes dessas atividades a nível dos municípios? São os senhores administradores municipais. Os programas integrados de combate à pobreza devem olhar mais nessas franjas de famílias. Mas também, se o Adão prestou atenção, eu disse aqui que seria muito importante, além daquela questão que levantamos aqui, da necessidade de promovermos um debate nacional sobre esta questão, claro, que deve fazer parte os sociólogos, os juristas, os médicos e outras entidades, porque eu digo a verdade, por exemplo, há 2 meses atrás tivemos uma conferência aqui no Hotel Esquina, em que esteve presente como conferencista a doutora Enda, da Direção Nacional da Saúde Pública. Em relação a esse programa de educação sexual e saúde reprodutiva, diz que a nível de Direção Nacional de Saúde Pública não tem verba para isso. Tá bem? Que ele anda preocupada, que não tem verba para isso, portanto, que se quer. É por isso que eu disse que há dinheiro para a malária, há dinheiro para isso, mas essa parte aqui há uma lacuna muito forte. E, como consequência, são esse problema que estamos a encontrar. Então, também eu disse que talvez seria melhor um dos desafios. Volto a pedir-me se eu tenho alguns dados daquilo que tem sido os resultados das recomendações do Conselho Nacional da Família. Eu aqui, até a nível de Luanda, disse o seguinte, que seria bom, talvez, procurarmos formas, um espaço ou condições, promovermos um fórum, um workshop, uma coisa dessa, para vermos como é que as recomendações do Conselho Nacional da Família são implementadas a nível local, a nível dos municípios. Acho que esse também é um desafio que nós podemos ver. Agora, quantos conselhos já se realizou? Recomendações, nível de implementação de recomendações? Eu confesso que agora não é possível. São tantas recomendações que se produzem a cada conselho. Cada conselho recomenda ou recomenda. Muitas recomendações. Você vê os relatores aqui para produzir essas recomendações. Esse é um problema sério. E a situação da família continua assim. Por essa razão, olha, nós tivemos uma questão na 14ª sessão do Fórum Nacional sobre a Mulher Rural, que se realizou em Malanje no mês de outubro do ano passado. Sabe o que aconteceu na sala? Logo a sessão, depois da sessão de abertura, o senhor governador da província de Malanje tinha outras prioridades. Então a senhora ministra faz o anúncio. Então, vamos ter uma pequena pausa de 5 minutos para deixar passar sair outras entidades, porque o senhor governador tem outras prioridades, vai ter que sair para atender também as necessidades. Olha, por indisciplina, positivamente, eu levantei, confesso isso, todos que estiveram, sabem que eu cometi essa indisciplina. Diz que, desculpa, perdão, senhora ministra, eu pedi o microfone. Olha, sinceramente, eu, como ativista social, não permito que o senhor governador saia dessa sala. Porque aqui todas as entidades que vieram de várias províncias estão aqui para resolver o problema da mulher rural. E Malanje tem os seus problemas aqui. Podemos até beber a experiência do senhor governador. O senhor governador está falando de prioridades. Quem não tem prioridade que deixou a sua província para vir aqui? Sinceramente, senhor governador, eu, como ativista social, eu estou a pedir que o senhor não se ausente nessa sala. Olhou atrás, olhou a senhora ministra, você é mais velho, maluco. Durante o debate, não estava me entendendo. Se resolve o problema, é que deveria haver os conselhos para analisar a implementação das políticas e não naqueles conselhos que não gerem nenhum programa. É para distração dinheiro. Acho que eu estou de acordo com as contribuições. Aquilo que eu disse da realização de 46 palestras nos municípios, aí nas igrejas, eu pedi, tive que apresentar esse programa à senhora ministra, para eles próprios viver a realidade dos problemas que estão aí. E eles me deram a prioridade, esse último conselho que se realizou, no dia 11, dia 12, do mês passado, mês de maio. Deram-me 46 convites para distribuir aos pastores daquelas paróquias todas onde passamos, que para participar no Conselho Nacional da Família. Diz que agora vocês próprios falam onde estão eles próprios. Sim, são essas coisas, mas é preciso trabalharmos mais. O que está aqui é grave. Isso aqui que está aqui é grave, é muito perigoso. Portanto, que se diga que Angola tem os 11 compromissos, está no topo, na tensão com a criança, há problema. Eu fiquei triste e depois eu liguei, mês passado, não, este mês que está a terminar, num debate em que esteve presente aqui o senhor Sebastião, diretor da história da criança, a diretora na Nacional do INAC, mais um jovem a voz da criança. Mas quando a senhora diretora começou a falar, quer dizer, ele elogiou demasiado, hein, os progressos significativos que o governo tem dado sobre a criança. A senhora que é advogada número um, hein, do problema da criança. O miúdo que estava lá tentou dizer que, mas aqui estamos a ver no ramo de saúde, o problema diz que, mas, diz que é isso, você não tem os programas. Diz que a diretora é que passa primeiro. Eu depois mando mensagem à senhora diretora. Senhora diretora, pela próxima, por favor, manda convidar um membro da rede de proteção à criança para estarmos juntos. E não se pode, porque isto, esse tipo de afirmações, é que faz com que os que estão lá no topo acreditem que tudo está bom. Tudo bem. Reforça a ideia de que está tudo bem. Isto é um pouco triste. É aí que nós convidamos mesmo o senhor Afonso para trazer essa realidade mais daí, do fundo, né, das nossas comunidades. Senhor Afonso, muito obrigado, então. Boa tarde.